pouco cansada, talvez maltratada, queria falar. Olha o nosso pregaço. Com um sorriso brilhante, não tem um amante para conversar. Grande amigo, grande empresário, doutor Areia. Lá da Retífica Vitória, Ilha Fernanda. Também a Isa, o Baixinho, o Charles, a Nilza, a minha esposa, Luz. Todo mundo, obrigado. Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial. Amor, amor. Nosso amigo Gui Fabrício, do aniversariano. Parabéns, Fabrício. Sinta-se à vontade. Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Como é um amor não correr. Nosso amigo Pedro Araújo, grande assessor do deputado Heraldo Pimenta. Forte abraço, hein? Como é um sofrimento. Como é um amor não correspondido. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Sofrimento. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Olha minha mamãe, a Sônia Samu, o Ney, a Rose, a Val, nosso guerreiro, a Nance, Nelson Cabeça Branca. Obrigado! Bora, bora, bora! Como é que é? Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Andrezão, associação, vira aqui, vira aqui. Tá cansada de saber. Amade, associação de moradores da área 2, Malvinas, Sacramento, Belém, Pará, Brasil. É tão grande minha paixão, eu desejo de te amar. Amigo Cuia, o Kleber, a Bruna, toda a comitiva aí. Canso de o Douglas, forte abraço, Eduardo. Viu? As feras da saudade, a Lene, dona Célia, a Lola. Eita, meu irmão. Juro, te amo demais. Hoje até sou capaz. Deixa tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sou louco, seu amor. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero, baby. comitiva do lado esquerdo aqui, meu irmão de boa. Louro, o mercadinho do Louro, toda a comitiva aí, o japonês. Então, valeu. Bora, casota! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Cadê os veteranos? Aqui da Santa Maria. Super Xana. Coronel. Também a Joyce. Todo mundo de boa. Recordando, hein? Que eu te amo. É tão grande. Me abraçando toda a comitiva do Empório. Empório Giovanni. Um abraço. De te amar. Não me canso de falar. Meu amigo nego, dona Eunice. Lá na retaguarda. Bora, Gugu! Só gente boa. Anselmo. Juro, te amo demais. Dona Yolanda, olha a Soraya, Ronaldo Varejeiro. Brigar com o mundo, baby, baby, sonho com o seu amor. Sonho provar seu sabor, é o que mais quero, eu sou sincero, sou louco por você. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. É doido, cara. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Bora, Guilherme Rafael. Que já existiu. E você? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Quem sabe canta assim, ó. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Amigo negão, também a Patrícia. Lá do Sacramento. Aí você vai saber. De Rocha. Que perdeu um grande amor. Liguei, Sandro Moura. Seu grande amor, Edilene. Toda a comitiva do Diversão aí. Mary Kate. O Márcio. É o casal Yoyo. Vai e volta. Fernandinho Badalado, meu irmão, um abraço. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse a Charles e a Isa, cara. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Eita, casota. Sempre amar. Ué, doido. Você chora, sabe por quê? Não vale a pena ter você, mas vou me encontrar alguém que vá me amar. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Doido, cara. Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar a boca.

aí. Cada dia de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca. Se você se vai, você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Só pra quem é louco, cara. Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser sua minha. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Eu quero ser amor. Agradecendo com muito carinho todos os seguranças lá da Casa da Cerveja. Forte abraço, Eduardo, viu? Bora, Casopa! Você passa em me ver, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Sargento Braga, ele é a Sônia. Forte abraço, hein? Eu sei aqui pra ser sua minha. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Eu quero ser o seu amor. O quê? Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Bora, show! Ele é o Charles. Do Kleber, o Gleidson. Bora, Douglas. Forte abraço. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. E aí? Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Wagner Ribeiro, grande cantor e o homem da rádio, voz da comunidade. Um abraço, cara que também colaborou muito com a divulgação desse evento, viu? Obrigado. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Bora, Lúcia! Minha vida é uma rotina. Tá legal. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Segura, casou!

que é? Deixa, deixa, deixa. Deixa, minha filha. Deixa eu botar na tua boca. Deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa eu beijar a tua boca. Toda comitiva também do Marajó. Nossos marajoaras. Lá de Salvaterra, o Fernandinho. Aí a Maria. Nossos marajoaras. Aqui no Casota, obrigado, viu? Abraço carinhoso, o dono da JK Serviços, Carlos Avelar. Um abraço, hein? Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Bora, Selmo! Que ainda te amo e pra você quero voltar. Amiga Ana, forte abraço. Sei que em seus braços é meu lugar. Deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade. Nosso amigo Preto e a Gina, aqui no Cobra, valeu. Levando a verdade do nosso amor. Pois é, né, cara? Eu que errei, estou agora nesta solidão. Foi que te amei, coitado do meu coração. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. Por isso não irei culpar você. Foi Deus que quis assim, todo começo tem fim. O Frank e a Raquel, olha o garotinho por ali. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade. Nosso amigo Gilson e a Patrícia, levando a verdade do nosso amor. Eu sei. Meu pastor e a Terezinha, hein? Estou agora nesta solidão. Foi que te amei, coitado do meu coração. Ronaldo, por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. Miguel Rafael, é sua primeira dama hoje, meu irmão? De boa. Foi Deus, cara. Foi Deus que quis assim. Todo começo. Agora mais uma, mais uma, mais uma. É tão lindo, é tão gostoso o nosso amor. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz e luz. E eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. sem fim entre você e eu. Só resta agora, amor, agradecer a Deus. De paz, e eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora, amor, agradecer a Deus. Essa é uma música legal, cara. Quando você me encontrar, pode ficar sem medo, pois o que se passou vou guardar em segredo. E aí? Vou te levar comigo pra um lugar tão lindo pra gente se amar. Não consigo tentar esquecer você. Vem comigo, preciso te ver. Não consigo tentar esquecer você. Vem comigo, preciso te ver. Eu boto fé, cara. É tão bom estar com você. É com a cerveja draft, acabou. Eu não quero ver a sofrer. 400 pacotes não deu, cara. Quero ver a chorar. Você bebe muito. Vou te levar comigo pra um lugar tão lindo pra gente se amar. Joga gelo pra cá, filha. Tentar esquecer você. Preciso te ver. Não consigo tentar esquecer. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. Você é um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você, minha vida se modificou. E aí? Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, amiga Delane, chegando junto. Não preciso mais. Ela e as apimentadas. Bora, Delane. Adeus, meu antigo amor. Eu consegui te amiga Jurema. Um abraço. Daqui a pouco o último prêmio do Bingo, salário mínimo. E mais R$50. Ofertado aí. Tati das Sinceras. E recebi de você um adeus tão tristonho. Pensei que tu não vinha, né, mulher? E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Como é que é? Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. A galera que tá de boa, a galera que tá feliz. Quem tá gostando, dá um grito. Bora recordar, bora recordar. Bora esparecer, meu irmão. You, baby, and I've got those feelings again. Yeah, yeah. I guess I'm all confused about you. I feel so in love, oh, baby. What can I do? I've been thinking about you. I've been thinking about you. Feliz, pra quem tá curtindo aqui no Casota, meu irmão. Só valeu! Amiga Lênio Carlos, da Companhia Eventos, eles que realizaram aí dois eventos maravilhosos lá no Goldmar Hotel, o nosso Cobra São Saudade. Em setembro e em novembro. E a gente fica agradecido, viu? Obrigado. Meu Jessé e o Robson, do Exército Brasileiro. Valeu. Para Porquinho, dá um chega, Porquinho. Sebo nas canelas. Trazer a cerveja pro meu maninho Charles. Ele é Silvana da Oscar Cenário. Another year and then you'll be happy. Just one more. 80, meu irmão, só pra quem dá valor. Eita, Lucina. E Rafael, seu grande amor. Como é que é? When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. You're going, you're going. Regina, obrigado pelo carinho. Olha só, próximo sábado, dia 23, antecedendo aí, véspera de Natal, a gente tá de volta no Remanso aí, dia 24. A gente dá uma folga com o Eduardo pra resolver um problema particular. E a gente retorna dia 25, segunda-feira, dia de Natal, lá no Remanso com o Bingão da Grana. E um detalhe, cartelas de bingo de graça até às 18 horas pra você concorrer R$2.000 em dinheiro, viu? Nosso Natal e o nosso Réveillon vai ser em Barcarena. Segura. Sai de baixo, eu vou gozar. Lá vai. Sai de baixo, eu vou gozar. Segura. Ronaldo e a Soraya. Bora, Porquinho. Cerveja, meu irmão. Ei, Porquinho, não se garante uma festa dessa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

no meio do pitiuca, no meio do pitiuca, no meio do pitiuca, no meio do pitiuca. Eu fui cantar carimbó lá no Vero Peso, urubu sobrevoando, eu logo pude prever, parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra vocês. No meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Vai pra chegar agora, dando uma reduzida no nosso som. Recebendo ordem, hein? O presidente Maxi do Casota, viu? Fica agora reduzido na manha do Aranha. Na moral, daqui a pouco o último prêmio do bingo. Sacanagem lá, eu sou popista. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho. No meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú. Bora fazer onda, bora fazer onda, bora fazer onda assim, bora. Atenção, Val, providencial de brinquedos. Vamos já fazer a distribuição, a doação, na verdade. A nossa amiga Taki, ela é sincera, viu? Na hora do bingo, vou tocar só mais uma e a gente vai parar pra chamar o bingo. Último prêmio, um salário mínimo e mais R$50.